Federal 9972, solo 47, próxima direita, Alfa, Silo, parte 3, remota 5. Próxima direita, Alfa, Silo, parte 3, Federal 9972. solo é o Sam, Michael tem o Fox, informou o centro do reboco, obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Corona 961, autorizado Galeão, 360 pelo November 857. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Controle 1208, funciona 5550. Decola 1-0, curva à direita, da El, Leda e Rumi. 1208, 5550, bola 961. 961, no condicionamento correto, não puxa. 961-09 autorizado, chama táxi. Táxi autorizado no 961, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama pronto, QNH, 0 no 5, QNH. Autorizado, táxi de Índia, até o ponto de espera, chama pronto, 961, 0 no 5. 9-1, decolagem autorizada no 0, no 0 graus e no 2 não. Autorizada, decolagem no 0, agora 9-1. Decolado 221, decolado 2-2, 1-208. 208, bom dia, gol 1972. Salvador, gol 1961. Gol 1961, contato radar. Saída da El, subo 360. Da El, 360, gol 961. 3171, cópia 1895. 40. Gol Salvador, tá 3171? Tô 3171, Guarulhos autorizado. 320, Uppers 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva. 1-208, transponder 5556. Autorizado Guarulhos 320, curva 1-0. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva. 1-208, controle, transponder 5556. Sente da informação quilo. Correto, chama, puxa. Thank you. 1961, Chimei Centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3325, 3395, voo 1961. Chegou 1759, foi da Lagoinha para a chegada bom e desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 5. Só de pelo, bom, 759, reduções a critério. Eu não sei se tinha autorizado meia dúzia, chama táxi. 3171, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama pronto, quem negar 1015. Bom dia, Gol 093, chegará bom, desça para 4.000 pés, ajuste do altímetro 1.095. Até 4.000 pés, 1.095, ajuste do 1.095. Bom, 759, desça para 2.000 pés, ajuste do altímetro 0.15, reporte localizador pista 10. Desça para 3171, decolou os 44, 1208. 208, tá? 3171. Controle Salvador, tá? 3171, bom dia. Bom dia, tá 3171, contato radar, saída da Elso, voo 320. 320, saída da Elso. Voo 1093, desça para 2 Alpes, ajuste 1015, reporte localizador pistão 0. Alerta até 2000, 1095, a gente contará no localizador voo 1095. Bom, 759, livre LF, chame torre 118, decimal 95. Rio 5973, chega da Mari, deixa para o nível 050. Nova Salvador, bom dia, agora 759, passando mais uma de perna. Bom dia, ali, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus.